Lima, Papa Mike, Pátio 4, livre assinar, reporta táxi. Fox ciente, mantém a posição aguardando a aeronave agora, prosseguindo para pouso 190. Papa Mike, táxi autorizado, reporta os pontos de espera da hotel para ingresso. Tá ótimo, ok? Bom, ajuste no 0 ou no 2? Fox Fox confirmando o ajuste no 0 no 2, quando pronto, livre decolagem, posição no 7, vento 180 graus e no 5 nós. Disse em 125, décima 1, boa viagem. 251, bom dia, 385. Quatro a seguir para autorizado sinal ILS, informe estabilizado. 5474. Informado estabilizado, 5474. Lima Papa Mike, inicialmente ali mantém o sinal 7. 5626 no solo 05, libera via ESO, solo no 21, decimal 1. Solo 121, decimal 1. Fox Fox, decolar 206, da presença autorizada esquerda, autorizado cruzamento do campo, já proando buraquinho, aguardando transferência de comunicações. Cíntio, Vitor Fox Fox, curvando à esquerda, aguardando transferência de comunicações, o Vitor Fox Fox. Papa Mike, livre decolagem, pistão no 7, vento 180 graus, 109. 18, decimal 8, boa viagem. 288, 3283, boa tarde. Fox Fox, aciona 0132 no transponder. Já acionado 0132 no transponder, Vitor Fox Fox. Uma papa mais para o Fox. Lima Papa Mike, decolar 207, prossegue via litoral sul, a 500 pés, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, Lima Papa Mike. A Lima Papa Mike, decolado 17. E Lima Papa Mike, mantenha-se visual, direto Valença, 500 pés na escuta. Direto Valença, mantendo o visual na escuta do controle de Salvador. Lima, Papa Mike. Vitor Fox Fox, inicialmente restrito a 1.000 pés, ingressa no corredor forte, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, uma boa tarde, Vitor Fox Fox. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Tango, Vitor Fox Fox, no corredor forte, 1.000 pés. 474, torre 118, 95. 74, confirmando embaixo da base. ainda não. Reporta quando embarque travado, ajuste no 0 no 2. A reportar. Vitor Fox, Fox, ciente, corredor forte na escuta deste controle, Fox. Ciente, o Vitor Fox, Fox na presente, coordenou sobrevoo em Feira de Santana, se autorizar, proa direto para a feira. Ah, esta é uma novidade para esse controle, o controle fica grato em saber. Está livre, direto Feira de Santana, 045 visual, o Vitor Fox, Fox. Grato aí, amigo. Proa direto para a Feira de Santana e ascensão para o 045. Já autorizado? Positivo. Subindo até na espiral da presente. Grato, Vitor Fox Fox. Confirma embaixo travado. Agora sim, baixou e travou. 5474. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 99. Do 4116, o controle Salvador aciona a identificação, voa direto Duna, desce para 2000 pés, 1012. Autorizado 085, Fox Fox. Livre ascensão 085, Vitor Fox Fox. Papa Mike, nossa gráfica vai reportar. Frequência livre, confirme seu chamado de pouso. Bom voo, Lima, Papa Mike, frequência livre. Eu não queria, até amanhã. Meia 326, aciona a identificação, direto do na décima, tem 3 mil pés com 1012. 6326. Ok, ciente. O Recife nesse setor é a 1251 ou 1288. Tio, na escuta. É que só para conhecimento, 260 é bem lá pro oeste, mas e a 1288? É aqui a sudoeste, é que pega melhor nesse setor de Papoz. Esse equívoco é bastante comum, mais do que o senhor pensa. 5490, autorizado ingresso decolagem pistão no zero, vento 160 graus, 9 nós. Trip 5490, decolado aos 21, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde. Azul 41 no meio, a minha mira do externo estabilizado, final ILS. Afirmativo. Completa a aproximação, torre 118.95. 118.95, azul, tá chamado. Obrigado. Controle o trip 5490 na saída Momo, curva na esquerda. O trip 5490 é o controle, contato radar na decolagem, direto Cogbu da presente posição. Direto Cogbu da presente posição, 5490. No 4116. Um, 326, desce 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, livre LS, vai reportar. Bravo Whisky, livre acionar, reporta ataque. O Fiquilo Oscar, prossiga. Já foi liberado pelo centro para chamar de controle? Ah, ciente. Então o Golf Kilo Oscar está a 70 milhas de Salvador. Autorizado 050, direto a Manaus. Azul 4116, no solo 25, libera via Fox, solo no 21, decimal 1. Siga, Fox. Gente, Fox, Fox. Mantendo a separação visual com o solo. Vitor, Fox, Fox. Xanero 6326, já está em contato visuais, no localizador. Xanero 6326 externo, completa final ILS, torre 11895. 1895, boa tarde. Né? Confirmando pelo B08 e o alternado Vitória. Enter. Torre, boa tarde, Xanero 6326, duas milhas do externo. Xanero 6326, confirmando embate travado? Ainda não. Reporta quando embate travado, ajuste no 0 no 2. Gente. Espera pronto, 6213. Sente o Xanero 6213, mantém ponto de espera do 10 por gentileza. Bravo Isco autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17. O nosso radar é bom, nem mostra isso. Ok, desce para 2010-12, direto Duna, identificação Isla. Xanero 6326, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 9 nós. Ok, e agora trem baixo e travado, 6326. Off kilowatt. Positivo, VOR direto, chama para modificação de regra, off kilowatt. Vitor Charlie, controle. Vigilância radar a 62 milhas, VOR, chama para descida. Vitor Alfa, Alfa, controle. O destino. Ok, e o tipo da aeronave que fala com este eloquente controle? Está tentando a possível estreia de turbulência do Fokker sem pouso no 910, livre decolagem de 917, vento 1970 graus 99. Visual, o Vitor Alfa. 6213, ali mantém zero. Ali mantém zero, senhora 213. Ah! Pra preencher o plano de voo? Libera via eco, solo no 21, decimal 1. 21. E Vitor Alfa. Decolar 231, controle 120.8, bom voo. 128, muito obrigado pela colaboração, bom fim de semana. Fim de Salvador, boa tarde. Papai, o meu escravo Whisky transfere, passa 1.300 com o senhor agora. Escravo Whisky, controle, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, obrigado, vigilância. Linha 213, livre decolagem de estão no zero, vento 1970 graus 99. Livre decolagem no zero, assinando 62, 1970. Oi? Não, uma boa, espera 63, espera 1-0 pronto. Canal 63, 1-5 ali, mantém que estão no zero. Gente, Feira Salvador, Romeu Fox Trot Lima, 500 pés. Mundo 1000, mantendo a separação visual com o terreno. Sony código 0202 e reporte para ingresso na CTR. Gente, continue a subida, vigilância. É, positivo, tá livre. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Ocean, né? 6213, decolou da Euleda. 6213, controle, contato radar sob vetoração. Foi, corri à direita, foi pro A160. Então, sob vetores, direita pro A160, Ocean, né? 6213. Afirmo. Delta Alpha, contato radar foi estabelecido no acionamento do código, agora passa 4.810 a 30 milhas de Salvador. Prisma 5, após a decolagem, já manter para hoje decolagem, aguardando liberação do controle devido à aeronave da companhia que decolou até esse mesmo perfil. Quando pronto, livre decolagem, 1.70 graus, 9 nós. Uno 966, sem identificação, vigilância direto do UNA, desce 3.010, 1.012. E 12. Ok, foi pelo, desce para 4.000 pés com 1.012. Autorizado. 4.000, 1.012. Papai Romeu Whisky, Bravo Whisky, passa 180, chama Centro Recife, em 125, decimal 1. 25-1, muito obrigado, bom fim de semana, amigo. Prisma 5, decolado aos 36, controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom trabalho. Bom, meu Fox Lima. Controle Salvador, uma boa, chama M635, passou 1.100 pés. M315, contato radar, saída da EL. Saída da EL, chama M63. M213, assuma navegação direto Leda. Gente, voando Leda, quando possível, bridge 6213. Que aguarde. Desce e mantém 2.000, autoridade LS. 2.000, liberado, 9.074. 35.490, chame Centro Recife, 1.2545. Lima, controle. Verifique seu transponder, ainda não há recebimento do mesmo. Ok, esse é de Beta Fox. Fox, o seu tempo de sobrevoo. Voa aí, nessa cidade, a 2.500. Quanto tempo o senhor entende que vai permanecer nessa cidade? Excelente, mantenha-se na escuta. Fogo 9074. 9074, completa final ILS, torre 1895. 1895. Boa tarde, gol 9074, estabilizado final e ele está 1-0. Gol 9074, boa tarde, check trem, povo autorizado, estou 1-0, vento 170 graus, 89. Quem baixou e travou, gol 9074. O senhor está na visual com a KFC 17? 0, com 9074. Boa. Positivo, mantenha a separação visual com este tráfego, Golf Quilosca. Quilosca. É 213, passa no nível 130, chama Centro Recife, em 1251, no Chané 6213. Recife, 1251, boa, 6213. Passando 045 para 4000, direto Charlie. Entende, Charlie, mantenha 4000 atingido. Mantenha. Quando 966 desce, mantém 2000 autorizado ILS, chama estabilizado no lock. 2000 no 966. Golf Quilosca, complete a aproximação final visual de 17, chama agora a torre 118.95. Golf Quilosca. Salvador de Papa Tango, que lógica. Boa tarde, da presença autorizada final 97, reporta na curta final a intenção enquadrar-se como número 2 para Pouso Salvador. Da 3, contato visual com o tráfego próximo ao toque da 10, Golf Quilosca. 3 minutos, direto rotatória 1510. 1500, rotatória direto do Charlie, obrigado. Altímetro 1012, Charlie. Paciente, 1012. Regressando, mantenha-se a 2500, autorizado rotatória. Vitor Fox, Fox. Controle Salvador, Oxanã 6213, voltando, informa que não conseguiu contato com Recife 1251. Tente 13325. 3385, prato. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, chame agora a torre 118.95. Golf Quilosca, livre pouso, pistão no 7, vento 170 graus com 9 nós. Golf Quilosca, com trem baixado e travado. Tente. O meu Fox Lima confirma intenção de pouso. Visual com aeronave à frente para pouso na 17. Sente condições de se enquadrar como número 2? Afirmativo, como número 2, está visual com tráfego o meu Fox Lima. Tenta. Voo 9074 no solo aos 45. Libera via Fox, solo no 21, decimal 1. 211, confirma? Positivo, 1211. 211. No 966 da Gol, redução 1-7-0-9. Proceda no 70966. Romeu, Juliette Vitor Charles, redução 150. Ô, Juliette Vitor Charles, 150, redução. Que lógica no solo de 47, confirmando o passe destino para 5. Próxima direita, agilizando na medida do possível, estacionar na baita frequência livre. Meu Fox Lima, autorizado final, aguardando pista livre. Livre final, aguardando pista, ó, meu Fox. 99666. Pressionar, reporta pronto para início de decolagem. Fox Lima, pouso autorizado, pistão no 7, vento 17, 0 graus, 9 nós. Livre, pouso no 7, Lima. Estou falando aí, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, confirma intenção no 7. Ah, firma. Sim, estou com um segundo tráfego igual a aeronave da Gol, passando o marcador para pouso na 1-0. Visual com o mesmo? Estou completamente visual com ele, Juliette Vitor Charlie. Vai se enquadrar aqui. Como número 2 para 17? Positivo, enquadrando-se como número 2, aguardando autorização. E aí, Charles? Visual com o campo. Gente, Fox, Fox. Mantendo-se em condições visuais, 2.500 pés, chama agora a torre em 118.95, Vitor Fox, Fox. Chamar a torre em 118.95, uma boa tarde, grato, Vitor Fox, Fox. Foi o Papatango Vitor Fox Fox, encontra-se na rotatória, visual com o campo. Gente, Vitor Fox Fox, mantém a altitude aguardando para a descida. Estou com uma aeronave precedente prosseguindo para a final da 1-7, ok? Gente, o Vitor Fox Fox na presente está mantendo 2.500 pés, visual com a aeronave, já prosseguindo para a final da 1-7, autoriza a descida para 1.500, senhora. Juliette Vitor Charlie, desça para 1.000 pés, aguardando autorização. 1.000 pés aguardando Juliette Vitor Charlie. Inicialmente 2.000 pés aguardando Vitor Fox Fox. 2.000 pés aguardando Vitor Fox Fox. 1.966, livre pouso, pistão no 0, vento 1.80 graus, 9 nós. Livre pouso, turno 9.66. Romeu Fox Lima, estacionar no passo 5, frequência livre, solo aos 4 nós. Vitor Fox Fox, reduza na medida do possível, irá se enquadrar como número 2 para pouso no 7, ok? Sim, o Vitor Fox Fox está reduzido e mantendo-se na rotatória, senhora. Positivo, mantenha a rotatória então e espera aguardando para prosseguir final no 7. Sim, te mantendo na rotatória 2.000 pés aguardando para a final, Vitor Fox Fox. No 7, trem baixo travado, visual com Gol aí, o Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, eixo livre, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1.80 graus, 9 nós. Livre pouso no 7, Juliette Vitor Charlie, trem baixo travado. O Vitor Fox Fox autorizado, descida para 1.000 pés, aguardando prosseguir final no 7. Gente, o Vitor Fox Fox descendo para 1.000 pés, aguardando autorização para final da 1.7, Vitor Fox Fox. Após o pouso, Juliette Vitor Charlie vai prosseguir para a direita, para a Baité, ok? Sim, Bom dia, Bravo 6, mantenha a posição aguardando para decolar. Estou com 2 aeronaves para pouso no 7. Oi, Salvador, mais uma vez. Boa tarde, Xanair 614.0, pronto para decolar. Xanair 6142, confirmando ali, mantém o plano 0. Confirmando 6142, ali mantém captura. O Vitor Fox Fox, final 97 autorizado, aguardando autorização de pouso. Livre final 97 autorizado, Vitor Fox Fox, aguardando autorização para pouso. Bolo 966, no solo 851, liberou via Fox, solo 121, decimal 1. 121, 97. Vitor Charlie, solo 52, libera direita, ao estacionar frequência livre. 2010-12, aciona a identificação vigilante. 2, livre decolagem, estão no 0, vento 180 graus, no 0 nós. Livre decolagem, a cabeceira no 0, Xané, 6142. Tem controle, não tem nenhuma velocidade não, eu tô paradinho na cadeira. Se eu quiser acelerar, eu fico à vontade. Livre pouso no 197, Vitor Fox Fox. Então, Índia Bravo, só um instante para iniciar, por gentileza, de avisar com a aeronave nacional 17. Livre, mantendo separação visual com a mesma, Tango Índia Bravo. Do rota direta na nuvem, confere. Fox, Fox. Xanair 6314, razão de descida? 500, ciente. 2500, ciente. Xanair 6142, decolar 254, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, uma boa, 6142. Tango Índia Bravo prossegue, comprou a Noroeste e após posterior cruzamento final no 028, na minha escuta, aguardando transferência de comunicações. Positivo, se autorizado, cruza na retaguarda do Fox Fox, cara. Gente, então final 97, aguardando o mesmo pouso, ok? Positivo, tá na retaguarda do Fox Fox, vai na retaguarda aqui, tranquilamente sobre o eixo da 1-7-2-2. Bravo que Luiz que livre acionar, reporta tanques. Contato 3154, acione identificação, desça até o nível 140, 140. Guardando transferência de comunicações, então Índia Bravo. Central Sul, aguarda transferência, Bravo. Vitor Fox Fox, solo 56, autorizado backtrack até a bata na minha escuta. Já Bravo, transfere agora o controle 120.8, bom voo. Tango Índia Bravo, copiou? Negativo, senhora. 120.8 agora com o controle, bom voo. 108, grato. Transquatro, informa o tráfego, sua posição de 12 horas, 27 milhas com rumo oposto, mantendo o nível 125, com para pauta 34. Transquatro, vetoração para evitar tráfego, curva direita na proa 090. Ao estabilizar na 090, está autorizada a descida para uma centena. Tráfego adicional, sua posição de 2 horas e 26 milhas com rumo nordeste, mantendo 090, um Caravan 208. Fox, ao estacionar, frequência livre, uma boa tarde. Sim, para o controle. Prossiga Yankee, Serra Serra. E Luiz, que reporta no ponto de espera da Oscar para ingresso. Situações visuais de Yankee Serra Serra, o ajuste no 092, informe na final para o posto. Dado 0142. Controle, o Papa Romeu Tango Índia Bravo. Mantém escuta o Tango Índia Bravo. Vitor Alfa Alfa, prossiga. O Chivo cruzou o campo da Troquilha de Farol de Campo, e mantém linha do Vitor Alfa Farol da Barra. Vitor Alfa Alfa, confirme. Autorizada a descida para o nível 105, Vitor Alfa Alfa. Papa Romeu Tango Índia Bravo, mantenha 500 pés em condições visuais, informe no farol da barra. Então, 3154, reassuma a navegação agora na proa de Itape, posição Itape. Copiado, Vitor Alfa Alfa, informe TG 905. Na 3154, desça para 3 mil pés, o ajuste no 012. Na 54, desça para 3 mil pés, o ajuste 1012. Tango Vitor Alfa Alfa, tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, 7 milhas, é um Airbus 320 cruzando o nível 110 em descida para 3 mil pés. Meia 142, chame agora Recife, 125.45. 125.45, chame 6142. Zulu 4462, aciona identificação, chegada Mari, desça até o nível 130. Confirme para o controle. Boa tarde, TAN 3192, acione identificação, desça para o nível 140 na chegada Mari. Prossiga o Xené 6314. Um tráfico à nossa direita aqui, 5 milhas, sem altimetria, só na frente. Robson 44, mantendo 500 pés. Ok, obrigado. Bravo, faça um check no modo Charlie. Meia sete, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 170.